e espero que não voltas mais. Fica bem longe de mim, meu, que eu quero. A minha memória devo apagar. A dor vai passar.